Moisés Cruz, romântico e apaixonado. Teu rosto fala, eu olho pra você, você olha pra mim, tentando descobrir do que eu sou capaz. Vou te mostrar todo esse amor, com todo o meu carinho, todo o meu amor. Eu vou te mostrar como meu amor, como se dá prazer e amor ao mesmo tempo, sem parar. Cruz, romântico e apaixonado. Cigarro aceso, você me olhando com a cara mais cínica de quem não quer nada, só esperando o momento oportuno pra mostrar o que teu rosto fala. Eu olho pra você, você olha pra mim, tentando descobrir do que eu sou capaz. Vou te mostrar todo esse amor, com todo o meu carinho, todo o meu amor. Ao mesmo tempo sem parar.